eu não vi ninguém. Eu tava em casa. Alguém me deu aqui? Eu também não vi ninguém. Eu tava em casa. Eu fui dormir com saudade. É agora Curitiba. Sabendo e ninguém pode falar nada, senão a casa cai pra todo mundo. O que acontece? Se na balada fica na balada, a turma tá sabendo e ninguém pode falar nada, senão a casa cai pra todo mundo. Tá todo mundo aqui na minha mão e eu na mão todo mundo. Tá lotado, tá bombado, pra completar a festa ainda é o meu mal. E tem solteira, tem casada, decidida, mamada. Preparadas, tem as santinhas e as que não valem nada. Alguém me deu aqui? Eu também não vi ninguém. Eu tava em casa, eu fui dormir com saudade. Eita! Alguém me deu aqui? Eu também não vi ninguém. Eu tava em casa, eu fui dormir com saudade do meu peito. Mamada, tem as preparadas, tem as santinhas e as que não.